Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. Remember me for some. E aí, galera do The Fraternity, esse aqui é mais uma rapidinha comigo, Bassi, Natan e com o Rafa. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um time muito legal que tem sofrido um pouco nos últimos anos com uma controvérsia de quarterbacks que se machucam e outros tentam assumir o lugar, e também com problemas em bater portas da casa dos outros diariamente. Nós vamos falar sobre BYU Cougars. Então... Amigo, não faz isso, amigo. E pra começar falando sobre a tabela dos Cougars, Natan, diga o que você tem pensado sobre esse time e como eles vão reagir a essa tabela tão monstruosa. Então, a sorte de BYU é que eles vão passar os dias depois dos jogos descansando. Então, que? A sorte... Eu não entendi. A sorte de BYU é que eles vão passar os dias depois dos jogos descansando. Explica isso para os nossos ouvintes que não sabem qual a graça dessa piada. Então, a BYU é uma universidade mórmon e eles descansam aos domingos, então, isso. Bom, descansam porque eles não vão ter durante a temporada, porque eu não entendi o que BYU fez com esse ano, porque a tabela deles é bem complicada. Enfrentam 6 times de conferências Power 5, eles enfrentam, que fazendo as contas rápido, uns 9, 10 times que devem ir para a bowl esse ano, e eles têm uma sequência de 4 jogos complicados. Logo no começo, em setembro, Arizona, Utah, UCLA, West Virginia. Eles pegam depois Michigan State, Mississippi State e Boise State. Eles só vão ter uma trégua um pouco mais pro final. Eles pegam Southern Utah, um time da FCS, e depois UMass, que é um dos piores times da FBS. Mas logo depois já tem um jogo de rivalidade complicado contra Utah State. É bem, bem curiosa essa tabela. É um reflexo da condição de independente de BYU, que eles têm uma flexibilidade maior do que a maioria dos times. E é isso. Então, BYU tem novamente uma tabela que nem teve ano passado, né? Atrasada, uma daquelas tabelas assim. Se tudo der certo, a equipe chega no College Football Playoff. Se nada dá certo, a equipe não vai nenhum bom. É essa a dificuldade da tabela de BYU. Então é uma coisa que a gente sempre diz, é uma equipe bem wild card, né? Pode ir para qualquer lado. Sinceramente, eu vejo 3, 4 vitórias certas para BYU nessa tabela. E vale lembrar que eles são de técnico novo, né? Que isso é um outro Sim. assunto que influencia. Bassi, aproveitando também que eles estão com uma nova comissão técnica, você acha que além desse, vamos dizer assim, quarterback controversy do... Tanner Magnum e do Taysom Hill, há algum outro jogador a se destacar nesse roster? Ah, sim, com certeza. BYU tem uma boa defesa, tem linebackers bem sólidos, e tem um jogador que pode ser um grande destaque nessa temporada, que é o safety Kane Akua. Só que o foco mesmo da temporada vai ser na batalha entre os quarterbacks. Batalha que não necessariamente, que talvez não necessariamente seja uma batalha, porque a gente sempre diz o seguinte, as pessoas têm aquelas frases feitas que usam para falar de esportes. Então qualquer pessoa que assiste a NFL há 10 anos vai falar, o time que tem 2 quarterbacks não tem nenhum. Daí se a pessoa tenta levar essa mesma lógica para o college football, ela está errando rude e errando feio. A gente sempre bate nessa tecla. College football é uma coisa, NFL é outra. Então a gente sabe que é possível sim você ter 2 quarterbacks e vencer. Qual é a problemática do BYU? Eles têm Taysom Hill e Tanner Magnum. São 2 jogadores totalmente diferentes. O Taysom Hill é um quarterback mais móvel, o destaque dele é correndo, fazendo o jogo com as próprias pernas, scramble, ganhando aquela jardinha extra, correndo, se arriscando, tanto por isso que teve lesões em todos os últimos anos. Enquanto o Tanner Magnum é mais o gunslinger, a tradução que eu odeio, que é o pistoleiro, né, que joga bola longe, passes longos, teve 2 vitórias por Hail Mary nos seus 2 primeiros jogos ano passado. Então são 2 jogadores totalmente opostos. E você pensa, mas a equipe tem que se decidir por um e ficar com até o final da temporada. Não necessariamente. Um exemplo recente, Ohio State, ano passado, rotacionando JT Barrett e Cardale Jones. JT mais pocket passer, Cardale Jones mais scrambler. A equipe não ganhou, foi campeã nacional nem nada, mas é uma equipe que tem um considerável nível de sucesso. Outro exemplo melhor ainda foi o Florida Gators de 2006, equipe campeã nacional, com o mesmo técnico que o Urban Meyer. Naquela temporada, os Gators usaram 2 quarterbacks. Um deles, você provavelmente não deve saber, deve ter ouvido, ouvi muito, que é o Chris Leak, e outro vocês já ouviram pra caralho, que é o Tim Tebow. Odeio falar do Tim Tebow, mas vou falar do Tim Tebow. Qual era a questão? Leak era um cara que era mais um quarterback tradicional, algo mais, entre aspas, NFL material, enquanto o Tim Tebow, como a gente sabe, não era NFL material, ele era mais scrambler, correr, fazer aquela jogadinha louca e tudo mais. Então, naquela temporada, o Leak lançou 365 passes e o Tebow lançou só 33. Mas em contrapartida, o Tebow correu com a bola 89 vezes e ganhou quase 500 jardas por terra. Então, se você tem um bom técnico, você consegue mesclar esses dois aspectos e melhorar o seu jogo por ter dois quarterbacks e tornar o que era um problema o seu grande trunfo. Só que o problema é que BYU talvez não tenha mais esse técnico, pelo menos não depois que o Bronco Mendenhall foi para Virgínia, né? Mas de uma forma ou de outra, a equipe pode sim chegar longe mesmo tendo essa disputa na posição de quarterback. Eu acho relevante você falar do Tebow nesse momento, porque ele é tão católico quanto o BYU, né? E Rafa, depois dessa análise do Bassi e depois de alguns comentários do Nathan sobre a tabela de BYU, quais são seus prognósticos para a próxima temporada dos Cougars? Então, como foi dito, essa tabela de BYU era insana. É uma maluquice o que eles fizeram nessa temporada, de colocar tantas equipes com capacidade de ganhar deles, mas ao mesmo tempo não numa situação tão favorável para valer bastante como força de calendário. Observando, a gente pode ter certeza mesmo que eles vão ganhar de UMass, Toledo e Southern Utah. Então a gente pode colocar aí um provável 4-8, mas favoravelmente, se eles derem sorte, vencerem de Utah State, etc., a gente pode talvez torcer por um 6-6. Em último caso, como se tudo der errado e a combinação de quarterbacks não encaixar, a gente pode esperar um 11. Crítico assim, Rafa? Você acha mesmo que a equipe pode ter uma vitória só na temporada inteira? O treinador é novo, ele está numa situação complicada. A gente sabe que o treinador novo demora para engrenar, né, na NCAA, e a gente tem que levar tudo isso em conta. O provável é que eles vençam 3, 4 jogos aí, mas existe a possibilidade deles saírem numa temporada pior da história do time. Depois desse fim dos tempos do Rafa, eu agradeço vocês que estão ouvindo nosso podcast e que escutem os nossos próximos episódios das Rapidinhas. E é isso, gente. Obrigado e até o próximo episódio. Caramba, essa rapidinho tá sendo rapidinho infame. Tá, gente, não vamos dispersar. Para de rir. Para.